Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos prosseguir falando sobre o Apocalipse, que é o livro mais importante da atualidade mundial, que fala na construção de um mundo novo, não o mundo do George Orwell, aquele livro 1984 que já passou até o ano. Mas ele soube ver muito bem o domínio institucional, a exploração do homem pelo homem das formas mais incríveis, dissimuladas, astuciosas, insidiosas. Mas como o irmão Zaru dizia, que viria uma época de grande influência de fora para dentro, de dentro para fora, a internacionalização do mundo, mas também de baixo para cima e de cima para baixo, nós estamos falando de uma política que será comum no terceiro milênio, a política de Deus. Não a política do Deus construído à imagem e semelhança do homem. Um Deus caricato. Que o grande poeta Zarur descreveu com muita propriedade no seu livro Poemas da Era Atômica. É a política do Deus que é amor, que é respeito às criaturas. Apocalipse de Jesus, portanto, segundo São João, capítulo 21, versículos iniciais. Nós estamos estudando com vocês em doses homeopáticas, vamos sempre buscando todas as correlações, tudo aquilo que trata dele, tem a ver com ele. O livro que fala no surgimento de um novo mundo, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Portanto, é a gênesis do fim do ciclo e do início de outro ciclo. Vi novo céu e vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. Quanto ao novo céu e à nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, já vimos que o Apocalipse é como se fosse um livro Gênesis para a humanidade de um mundo erguido. Portanto, um mundo novo, mundo depurado, mundo purificado, um mundo elevado à categoria de planeta de regeneração. O Apocalipse também é um livro semelhante àquele deixado por Moisés no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Quanto a todos aqueles outros fatos que Moisés relata no tocante às passagens da vida do povo hebreu, que era o povo que só aceitava a existência de um Deus. Os outros eram politeístas, os hebreus eram monoteístas. Todas aquelas peripécias, em outro estágio, em condições mais elevadas que os espíritos evoluíram, serão como que repetidas. Não palavra por palavra, acontecimento por acontecimento, mas no sentido de experiências semelhantes. Porque em cada estágio de evolução, nós somos testados. Não se testa um homem como se testa um símio. Um símio se dá, um macaco, né? Se dá umas coisinhas assim que macaco entende. Tentar enfiar esse tubo nesse buraco. Na hora que ouvir aquela campainha, apertar outra campainha, pegar o telefone, correr e comer uma banana. Não, agora os testes são outros. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quer dizer, ela vem linda. Mas isso é para quem perseverar até o fim. Não adianta perseverar até certo ponto, tem que ser até o fim. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Mas não é o Deus particular de uma crença ou de um povo, é o Deus universal, definido por Jesus como amor, que a humanidade dificilmente evolui, é com dificuldade no campo do espírito. Então fica presa. Homens de grande expressão acreditam em absurdos incríveis. Incrível, já é absurdo. Incrível ainda. Com toda a redundância que se possa encontrar nesta afirmativa. Porque é um erro redundante também. Há homens de grande expressão cultural que ainda acham que Adão e Eva eram um casal, etc, etc. Depois Caim matou Abel, foi para uma cidade não sei onde. Ué, se era só o casal Caim e Abel, encontraram uma cidade? Mas vê que eles estavam no planeta Marte e não sabiam. Saíram da Terra, planeta Marte. Não podia ser na Terra, só tinha Adão e Eva. Quer dizer, aquilo é um símbolo de almas expulsas de planeta mais adiantado que a Terra. Porque naquele planeta de que tantos milhões e bilhões de almas foram expulsas, passou uma eternidade de tempo por um estágio semelhante a este que no planeta Terra vivemos hoje. Daí se dizer os degradados filhos de Eva, ou degradados filhos de Eva, lá no mesmo, minha gente. São espíritos expulsos. E muita gente expulsa do sistema de capela vai ser expulsa outra vez e do planeta Terra. Ô, gente tardígrada, vagarosa nas coisas espirituais. Aí eu acredito em Deus, novo mandamento. Alguém pisou o pé, já estão fazendo besteira. Se antes não sorriu, já ficam com raiva. E os sarracenos estão às portas de Constantinopla. Quer dizer, os fatos anunciados estão batendo aí. E o pessoal ainda está preso à bobagem. Enquanto isso, os legionários da boa vontade de Deus e cristãos do novo mandamento, que são aqueles que seguem a religião de Deus, que o novo mandamento é amor, amai-vos como eu vos amei, de Jesus, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Os legionários da boa vontade constroem o templo da boa vontade. Para que o tabernáculo de Deus dessa terra, um templo tão ecumênico, realmente ecumênico, que até os irmãos ateus lá se sentem bem, porque ele foi aberto à humanidade, que crê em Deus ou que seja ateia. Deus está presente. Para sempre.